Pra que que eu vou te explicar o que é isso? Se a sua mente pequena se recusa a entender. O que importa é que o papo já tá dado. www.canilcanista.blogspot.com. Na coletividade fiel, sem dar milho, porque galinha aqui é só assada, compreende? Salve a família, sem cadela com cria, só de olhar a banca inteira fica toda molhadinha, vê se não treme. Porque o tiro é pique pilha, faz você fazer gulosa pros malandros da quadrilha e mitu. Passa goma nessa pum, joga fumaça de maconha pra sociedade escuta que se foda. Porque a gangue é que tem pra chegar Natal, é só champanhe e vinho branco na taça. Não preciso de sirene, nem de blazer, nem de boina, só preciso de uma puta pulando em cima a noite toda e várias bombas. Tá ligado como é, tá no canil, gangue está restrito pra mané, assim que é. Eu sou da fúria e digo amém, passo a bola pro Maeden, sem diário até o além, escute bem. Na disciplina o lucro vem na picadilha dos fiel, boladão sempre do 3. Late, late que cadela pede a linha, canil, gangsta é o nome da quadrilha. Late, late que cadela pede a linha, canil, gangsta é o nome da quadrilha. Late, late que cadela pede a linha, canil, gangsta é o nome da quadrilha. Late, late que cadela pede a linha, canil, gangsta é o nome da quadrilha. Baixada Santista soltando o bagulho, só cachorro louco terrorista do submundo. Professor reprova o meu dialeto sujo de tupujo. Tô pelo certo e não me iludo além do mais. Tudo que eu sei veio da rua, da viela que sobra o tatônica, o triviatura. Somos apreciadores da arte milenar. Só precisa de chamar pra alombrado tu estar e ficar. Assim por muito tempo inspirado, sempre atento, ligeiro nos movimentos, só lamento. Se tu desacreditar, o canil vai te falar. Vários querem te forjar, mas aqui ninguém é pungua, todo mundo tá ciente. Que verme rasteja e mesmo assim bate de frente, não entende. Que o crime não é crime, somos todos contra o seu maldito BPM. Late, late que cadela pede a linha, canil, gangsta é o nome da quadrilha. Late, late que cadela pede a linha, canil, gangsta é o nome da quadrilha. Late, late que cadela pede a linha, canil, gangsta é o nome da quadrilha. Late, late que cadela pede a linha, canil, gangsta é o nome da quadrilha. Estúdio, quarto, guerreiro, só moleque doido na baixada.